que sonhamos se realizou. Dentro de você, a prova do nosso amor. E em meio a tanta guerra, a gente protegeu. Sabia desde o início que era presente de Deus. Você mudou aquilo que eu era e me transformou num ser melhor, melhor. Sabe todo o meu passado e tudo que eu fiz. E mesmo sendo todo errado, não desacreditou de mim. Sabe todo o meu passado e tudo que eu fiz. E mesmo sendo todo errado, não desacreditou de mim. Chegou a herança de um grande amor. Ganhei a força e a coragem de um lutador. Aquele sonho de menino hoje aconteceu. Chegou a herança de um grande amor. Ganhei a força e a coragem de um lutador. Aquele sonho de menino hoje aconteceu. E tudo que sonhamos se realizou. Dentro de você, a prova do nosso amor. Em meio a tanta guerra, a gente protegeu. Sabia desde o início que era presente de Deus. Você mudou aquilo que eu era e me transformou num ser melhor, melhor.